Lima 2000. Centro da Hotel, a posição 10, a Copa Rio de Janeiro ganhando. Tan 3125, copia? Pronto para copiar. Tan 3125, autorizado Galeão via Up November 857, Moussu, nível de voo 360, decola da 10, curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. Aciona 5440, controle opera 119.8. Tan 3125, autorizado por Rio de Janeiro, Galeão, nível 360. Up November 857, Moussu. Decola da pista 10, saída da El, Leda e Rumi. Responde 5440, controle 198. Correto, TAN 3125, chame para o feedback estacionamento. Então, 35. Autorizado, azul 5003. Chame táxi. Bom dia, é o azul Alpha X-Ray Charlie. Alpha X-Ray Charlie, bom dia, prossiga. É, autorização de rebote do pátio 3 até o gate número 1. Gente, Alpha X-Ray Charlie, autorizado início do reboque, reporta para ingresso no pátio principal. Positivo, reportaremos para o ingresso sempre na escuta. Obrigado. Então, 3125, aguarde para iniciar o pushback, número 2 do setor. Prossiga azul 5003. Só para informação e para repassar para a Embraer, todas as luzes do pátio aqui, os postes estão acesos. Sim, tia, grato pela informação, será repassado. 3, confere na Ribeirão Preto, Patrulha de Autonomia, com 120 agora. Azul 5003, autorizado táxi para o ponto de espera da piscina 0 via pátio, táxi Índia. No ponto de espera torre 118.95, ajuste de altímetro 1015. Autorizado táxi para 10 via pátio Índia, 010, 18.94. TAM 3125, autorizado por estacionamento semitáxi. Azul 5003, autorizado a linha de decolar, piscina 0, vento 110 graus, 062 de nós. Autorizado a linha de decolar no 02003. Voo 759, Índia, confere, prepara a Daewa, guarda cópias. 5003, decolada azul 8, chama controle 1998 azul 5003, obrigado, bom dia. Tio azul 5003, cruzando 1500 pés. Azul 5003, bom dia, contato na decolagem, subanil de voo 360, passando 2000 pés, autorizado, voo direto Leda. 2000, direto Leda, subindo para 360, azul 5003, obrigado. Pátio 015. Dado pátio, via via pátio, ponto 0285, 1015, bom dia. Gol 1759, copia. 759, copia. Gol 1759, autorizado Guarulhos, via Open Zulu 10 e conforme rota do plano de voo, nível 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5445, controle Salvador, opera em 119, décima 8. Leda, autorizado. Guarulhos, falta no plano de voo, Leda, Motiva. 4-4-5-4-5, controle 7-4-4-5, controle 7-4-5, correto, vou no 7-9, já nem para o feedback de sanamento. Salvador, o Papa Romeo, Golf de Famiac. Confirme a matrícula? É o Golf de Famiac, muito bom dia. Nós estamos aqui no Pátio da Remota, na 2 Lima, para a posição 5, autorização de rebote. De Golf, uniforme Ian, está autorizado o início do rebote. Reporta para ingresso no pátio principal. Reporta para ingresso no pátio do... Salvador, bom dia, passaredo 2223. Passaredo 2223, bom dia. Para a Vitória da Conquista, pronto cópia? Pronto cópia, assistente, passaredo 2223, autorizado Vitória da Conquista, nível 180. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elefa. Após Elefa, DCT Oplo, DCT Vitória da Conquista. Aciona 5443, controle Salvador, opera em 119, décima 8. 180 para Conquista, sistema 0, Argo, Elefa, Oplo, Pós Conquista, transponder 5443, 76119, passaredo 2223. Correto, passaredo 2223, chame para o feedback acionamento, 43. Isso, 43, correto. Salvador, com licença, é o Alpex 3 Charlie, na entrada do Pátio 1. Podemos seguir até o gate número 1? Aguarda um instante, Alpex 3 Charlie. Aguarda. Gol 1759, na escuta? 1759. Gol 1759, posto estimado para início do pushback? Afirmativo. Quente, gol no 7-5, 5 minutos. Salvador, bom dia, 2704, Deus vai sair da presença para a Recife. Azul 2704, para a Puga Guarda Costa. Alpha X-Ray, autorizado, reporte para a posição 1, autorizado. Azul 2704, copia? Afirmo. Azul 2704, autorizado Recife, via Upzulu 17, nível de voo 330. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jambo, Aracaju. Aciona 5450, controle Salvador, opera em 119.8. Perfeito, autorizado nível 330 para Recife, na Upzulu 17, decola 10, curva à esquerda, Puca, Jambo, Aracaju. 19850, pode passar para o ponto, por favor. Transponder 5450, azul 2704. 5450, azul 2704. Correto, chame para pushback acionamento, azul 2704. Bora. Então 3125, decolado 24, controle Salvador, 1.9.8. 19.8, dá 3125, pode ir. Flores Salvador, bom dia, da 3125, da El, passando 1507. Então, 3125, contato na decolagem, mantém nível de voo 360, passando 2000 pés, Vileda. Volto para o 360, passar 2000 pés, direita para o Vileda, da 3125. X-Ray Charlie, bom dia. Salvador, o Golf Uniform Yankee, se aproximando da entrada do pátio, para ingressar na posição 5. Sim, 3 de Golf, informe Yankee, autorizado, base principal, posição 5, reporte ao término. Passar ao término. Passarei do 2223, autorizado, chame para táxi. Salvador, bom dia, voo no 649, com informação Índia, portão 11 para autorização postura. Voo no 649, prepara a saída da El, guarda-copes. Escuta, voo no 649. Salvador, Mike Exrelinho, prossiga. Bom dia, você está fazendo um reboque, já reposta 1-3, para o 20-0, Raul, aqui no passo 1. Gente, Mike X-Ray Lima, guarda para iniciar o reboque. Aguardando. Voo no 649, após a cobra tem estimado para iniciar o pushback? Negativo, seria com certeza. Gente, voo no 649. Mike X-Ray Lima, autorizado reboque para portão 9, reporta o tempo. Tem autorizado o reboque, reportar o tempo, Mike X-Ray Lima. Então, a registro 1228, negativo 125, décima 1, 3, 1, 2, 5, bom dia. Mais 223, estamos com 47 a bordo, 6 horas e 50 andando Salvador. 2223, confirmando 0350 de autonomia. Está com 6 horas e 50. Gente, 2223. Utilizar táxi para o ponto de espera da pista no 0, via página principal da Taxi Índia, no ponto de espera torre 118-195, ajuste 1015. Fica atento ao bom e da Gol, finalizando o reboque no portão 5. Revisou com bom, então, parte 3, parte principal, Índia, ponto de espera lá, 1895, passaria do 2226. Gol no 649, copia? 649, copia. Gol no 649, autorizado, ponto seguro, nível 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, após da El Leda. E Leda direto seguro. Aciona 5451, controle de Salvador, opera 119.8. Autorizado para ponto seguro, 1460. Pode ser de plano, decola aqui, então, 10, curva à direita, descida é o Leda, direto ponto seguro. Aciona 5451, controle 119.8. Gol 649. Correto, gol no 649. Chame para o feedback sanamento. O Golfo Uniforme Yankee, termo do reboque, na posição 5. Ciente, Golfo Uniforme Yankee. Foram 79, puxa estacionamento no passe. Gol 1759, coordenem com a equipe de solo. Após a passagem da terra e da passarela da retaguarda, autorizado o feedback sanamente em táxi. Após a passagem da terra e da passarela, está autorizado chamar a táxi. Salvador, muito bom dia, passarela 2223. 2223, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento no 30 graus, 079. O que é o autorizado alinhar e decolar no 0223? Gol no 759, com informação, a TR já passou a retaguarda, está autorizado o feedback, chame táxi. Iniciando o chamadão 759. Acionamento no 649 na 111. Tente aguarde. 2223, decola 37, controle 19, decimal 8. 098, obrigado, seu ótimo domingo. Olhe, Salvador, bom dia, passarela 2223. Passarela 2223, constato o radar na decolagem, subazia, saiu da Dael, para nível 180. É, Dael, eu fui pago o ar do elétron, senhor. 0216, considero de informação, suba a via sair da Argo para nível 180. Estabeleço noite 0216. De Alfa 795-759. 649, autorizado chama para o táxi. Autorizado, gol 649, chama o táxi. 759, bom dia, front 0 no 0 pro. 1759, autorizado alinhar e manter no 0. Alinhar e manter no 0. Salvador 2223, passa a ré. 0223, passa a ré. Gentileza, coordenar a prova de conquista ao elástico. Passa a ré 2223, passa a ré. Descanso. Bom dia. Direto para o Conquista. Boa Conquista, desejo estranho, obrigado. Decola 4-1, controle 1-9-8. 19-8, 759. Olha, bom dia, gol 1-7-5-9. Gol 1-7-5-9, contato com o radar na decolagem, suba via saída da EL para nível 360. Via 360, nível gol 7-5-9. Quando possível, é pro de leda. Gente, gol 1-7-5-9. Direto Leda. Direto Leda, 759, obrigado. Táxi 2704, 113 a bordo, 3 horas e 20, ao sair da Maceió. 3 horas e 20? Afirma. Gente, 113 a bordo, altímetro 1015, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1985, com voo. Índia Alfa, 2714, ponto de espera 2704, bom dia. Como 649, segue com o número 2, um táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1985, com voo. Índia Alfa, como número 2. 19, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, Comandante, 3830, gente da Índia, respeito, tá no 06. Gente, aguarde de cópia. 5370, coordenação, por gentileza. 370 solicitado. Bravo. Prossiga. Você voa a ótima? 759, autoridade direto Leida, aguarde autorização. A Leida, assistência, agora que viu o tráfego à direita, não te quero. Voa 759. Dia 2704.010 pronto. Azul 27. 2704 da Azul no ponto de espera da 10 pronto. 2704 autorizado, aliás, de colono 0, Venturo 30 graus, meia dúzia leve. Dia de colono 0, 2704. Salvador, bom dia, Guarani 49, mantendo o ponto de espera da posição do zero, pronto. Guarani 49, ciente, mantendo a posição. Escuta, mantendo a posição, Guarani 49. Autorizado, né, Matheus? Lima, pistão no zero, vou no 649. Aquilo bravo, prossiga. 2704, decola os 47, controle 1, 9-8. Tudo bem, amigo. Bom domingo. Bom trabalho. Controle, muito bom dia. Azul 2704. Azul 2704, contato radar na decolagem, desculpa, via sair da PUCA para nível 330. PUCA 330, Azul 2704. 0, via pêndulo 17. Sai da PUCA, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, aciona 5461, no chama controle, 119, decimal 8, coteja. 370, autorizado, Recife, ambos no grupo 197, Puca Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, 5461, 19.8. Coteja, antes correto, chama para feedback sonamento. E aí, está 330. Pulo 649, autorizado a decolar, pista no zero, vento 120, grau 5 mais. Decolagem no zero, voo no 649. De curva à direita, aciona 5455, controle 119, decimal 8, coteja. planejamento correto, a gente fala pessoas a bordo. E 3 horas e 30, informa a PLB mais tarde, para acionamento chame torre 18.95, altímetro 1.05, bom voo. O 649 decola 50, controle 19.8. 19.8, obrigado, 649. Controle, bom dia, agora 649, no Dael Letra, passando 1.800. Bom, 649, contato radar na decolagem, suba via saída Dael para o nível 360. No perfil 360, o gol no 649. Azul 2704, chame Centro Recife na frequência 1.26.5, alterna 1.25.4. 1.26.5, bom dia, bom domingo. no 649, autoridade direto por seguro, chame Centro Recife na frequência 128.8, alterna 125.1. Voo no 649. 288251, direto Porto Seguro, voo no 649. Dois, chame Centro Recife na frequência 1260. Recife agora 260, obrigado, ótimo domingo, 2 0, via Persolo 1-0 por base, a Persolo 1-6, saída da Elza e da Mosfa. Decola da 1-0 curva direita, aciona 5470, chama controle 1-9-8, coteja. Obrigado para a cantina 340 via Antesulo 10, até Cubávia, após Antesulo 1-6. Para a colada 10, descer da Elway da Mótima, por banda direita, acionado 5470, tomando controle 1-1-9-8. Para a 24039. Veja mais correto, chama para pushback sonamento. Vamos lá. Na 6312, acione a identificação, desse havia chegada Mari para nível 050, ajuste 1015. Havia chegada Mari para 050, ajuste 1015. Na 6312, com quem velocidade indicada? No momento, mantendo 290. A Xanã 6312 tem condição de manter 290 até a próxima etapa? Ah, mantendo 290 até a próxima etapa, né? A Xanã 6312 tem, te informa o número 1 na aproximação.